Da cobertura eu observo os moleque lá embaixo, chinelo no cotovelo, jogando bola, descalços, felizes, sem muro, com caco de vidro, sem vigia, coque-toque, câmera de vídeo, indo pra aula, sonho atrás da blindagem do Nissan, com pipa, pião, carrinho de rolemã. Tenho 12 até hoje, ninguém reclamou em casa que na minha cobrança de falta eu quebrei sua vidraça, não tem graça no condomínio, minha bike nova. Me sinto igual um hamster correndo na gaiola. Meu pai nunca me buscou depois da aula pra eu ver ele, só marcando o horário com a secretária. Minha mãe só se preocupa com plástica, joia, alta costura, teatro, desfiles de moda pra eles. Foda-se o que o pobre tá comendo, bebendo, aí eu termino de computadores, cargo. Só que preso não passo de mercadoria, produto pra sequestro, meu chofer na blitz falsa, projétil no cérebro pra quem joga sozinho. Não tem cartucho legal, sem internet eu nem teria amigo virtual. Foda-se o parque aquático, o toboágua, que era a bandeira do meu time. Grita gol na arquibancada, daria meu kart, minha parte na herança, pra tá no bar do morro, jogando fliperama. Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de ouro, com a paz sem vigia, nem muro de tijolo. Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de ouro, com a paz sem vigia, nem muro de tijolo. Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de ouro, com a paz sem vigia, nem muro de tijolo. Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de ouro, com a paz sem vigia, nem muro de tijolo. Aqui de baixo eu observo a cobertura de luxo, como seria abrir a geladeira e ter de tudo. Morar no AP de 600, de área construída, fim de semana na fazenda, no aras da família. Vou pra aula sonhando com um copo de leite, com as prateleiras da Re-Rap, um tênis sem silver tape. E até hoje um frango assado foi meu melhor almoço, esmola do padeiro pra eu não olhar pro seu forno. Não tem graça na favela, rolê com a minha bike roubada, perto de cadáver gambé, dando cabada. Ah, se eu esconder uma câmera pra filmar, o que? Meu pai me bate, vira santa babá. Minha mãe só se preocupa com a escolha do vestido, tem que ser bem fudido pra vender doce no seu vidro. Nasci pra ser cobaia, puta que eu pariu, pra testar com a 938, terno blindado de 9000, igual o cão que odeia o gato, gato que odeia o rato. Por instinto, quero o menino do condomínio enterrado. Filho de egoísta, que em Paris é turista, praga ruim tem que ser do trombar, pesticida. Tem foto em Orlando com Mickey abraçado, e eu pra andar num Vectra é só algemado. Daria até minha automática com dois pentes cheios, pra nunca mais sonhar com lanche na hora do recreio. Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de compensado, com a paz sem revólver nem refém torturado. Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de compensado, com a paz sem revólver nem refém torturado. Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de compensado, com a paz sem revólver nem refém torturado. Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de compensado, com a paz sem revólver nem refém torturado. O vinho do meu pai é 12 mil a garrafa. Penso no número de cesta básica, o apetite vaza. Prevejo que um dia vai ter bomba no motor. Virou a chave no contato, adeus doutor. Dono de loja famosa, várias filiais, tipo que odeia pobre, mas não seus reais. Tem como hobby humilhar a empregada doméstica, também pegar o jato e pular de paraquedas. O mundo é o corpo e ele é o tumor maligno. Descende de quem roubou as terras dos índios. Eu nunca vou ter minha carta de alforria. É que corpo em chamas não é problema da minha família. Meu sonho é ser astro de cinema, mas não ser o ator preto carregando bandeja.